regra é respeitar pra ser respeitado. Andar ligeiro na quebra, véi, sempre ligado. Boca fechada, cê sabe, não entra mosca. Quem vive mais é aquele que tá de boa. Não vi, não sei quem é que vai falar. Nem conheço os malucos, não ando por lá. Não foi à toa que cheguei aos 35. E é assim, malandro, que eu sobrevivo. Tudo no seu tempo, é claro, sem se alterar. Pois o passado é cabuloso, sempre vai cobrar. Nem adianta correr, quem vai mentir pra Deus? Ele tá sempre acompanhando cada passo teu. Fala por fala, escorre o sangue. Vejo na minha quebrada um filme de bang bang. Às vezes até me pergunto por que é assim. Os cara louco mete bala, acende o estopim. Bandido atira, bandido corre. Bandido atira, bandido morre. E é assim que começa a bola de neve. Aqui no gueto, véi, o sangue ferve. Nasci, cresci, malandro, eu sei, conheço bem as leis do gueto. As leis do gueto. Nasci, cresci, malandro, eu sei, conheço bem as leis do gueto. Tira o tambor, véi, puxa o dedo aí. Quem tiver sorte nunca vai cair. Gira o tambor, véi, puxa o dedo aí. A brincadeira dos moleque nunca deu em nada. Tem que ter muito sangue frio e se a merda dispara. É só a mãe que chora, ela que sofre a toda hora. Vê sua foto na parede, a lágrima já rola. Perdão, desculpa, nem conhece o significado. Mas já se lembra bem qual é o dia dos finados. O futuro planejado não foi esse aí. Só que foi foda, maluco, cê não pensou no fim. Ele chegou, infelizmente veio te abraçar. Veio cobrar e você vai ter que pagar. Confiança, discórdia, ganância. O homem é fraco, só vive de esperança. Ela é a última que morre, você não. O passo em falso, tudo acaba, desaba, meu irmão. A vida aqui se compara a uma bola de neve que só cresce enquanto o sangue ferve. Nasce, cresce, malandro, eu sei, conheço bem as leis do gueto. As leis do gueto. Nasce, cresce, malandro, eu sei, conheço bem as leis do gueto. Nasce, cresce, malandro, eu sei, conheço bem as leis do gueto. As leis do gueto. Nasce, cresce, malandro, eu sei, conheço bem as leis do gueto. As leis do gueto. As leis do gueto. Humildade, muita paz. WT, moleque doido. Fé em Deus. WT, moleque doido. Respeitando as leis do gueto. Crê favela, é nóis.